ter passado da cor. Brigar sutilmente por respeito. Brigar bravamente por respeito. Brigar por justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor. Brigar. Liga aí. A carne mais...